Alfa e você. Alfa e você. Juntos na noite. Aqui é o meu país, nos seios da minha amada, nos olhos da perdiz, na lua, na invernada, nas trilhas, estradas e veias que vão do céu ao coração. Aqui é o meu país, de botas, cavalo, histórias, de aras e sacis, violas cantando glória. Juntos à noite. to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, give her just the same. I'm você. Alfa e você. Juntos na noite. ZYD 955, Alfa FM 101.7. Muito melhor com você. Yeah. make music, harmonizing ecstasy. Come on, and sing it to me. If you

Juntos na noite. Anything you say. Makes the waiting. Love breaks down, love breaks down. Standing on his own.

Respeito chega de opressão. Quero Every day of every year. there was a time I knew that no matter come what may, love would prevail. And then inside the dreams I knew came the question lovers fear, can true love fail? Then I would miss the childhood wish, and haven't I sung to you of the knight in armor bright, faithful and true to you, darling, after all? I will be the one to hold you in my. Apaixonado. dizer porquê. Tudo que eu faço, penso em você. É que eu estou apaixonado. E depressa dizer: eu estou apaixonado. Na noite. distância não separa a bólica. Thank you. Manchar e ler, deste mar de Alfa e você juntos na noite. Much further, I don't wanna have to go. Is it my turn to wish you were lying here? I tend to dream you when I'm not sleeping. Is it my turn to fictionize my world? Or even imagine your emotions? Tell myself anything. Alfa e você, juntos na noite. Gosto de filha, música de preto. Gosto